tamureca. Ó. Oh. Calma aí, Maquimoto. Alô, Alisson CD, fugindo pra lá. E de Roreto em Campina, para aliviar o estresse. Eu sou gato preto, então respeita o moleque. Ó, chamei de um grau, era, ficou impressionada. Porque na Hornet, já tá barrada na placa. Eu tô com um negócio na garganta aqui, agora vai, viu? Bora, meu parceiro, pra fazer a respeito. O moral do RM, viu? JV a saideria, o moral de queimada. É nóis, alô Danilo, DL e de Roreto em Campina, Paris. Eita, pega a boca, tá cheia de cuspe. Um guri, mas meu nome é, ó. Chamei de um grau, era, ficou impressionada. Porque na Hornet, bata a rara na placa. Meu parceiro Juninho Batisson, Fiat sem loba, caminhão aruba, ó. Oh, é bandido, bate o preto, 9, 3, 7.